Tá bom, então eu vou começar, tá? Pera que eu não testei minha voz sexy. Não, tô brincando, pode ir. Ah, tá bom. Pode ir. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. He's a web in his ass, that's his knees, just like my look, yes. Tweepcast. Bem-vindos a mais um Tweepcast. Eu sou a Gabriela e eu tô aqui com aquela que, na ausência do Breno, fez um brownie, a Carol Dallas. Oi, gente. Magari. E eu tô aqui junto com a Miss Marvel, Carol Danvers, digo, Carol Pimentel. Carol, que massa. E eu tô aqui com a Josi, que é fotógrafa, blogueira, mãe, fã de HQ e diva. Boa! Nossa, essa é a apresentação do poder. Eu sou a Josi e eu tô aqui com a talentosíssima Gabi. Gente, vocês precisam seguir ela no Instagram. Sério, essa mulher, vou te falar. Poxa, segue ela já lá. Começou com jabazinha já. Que é, bem... não, vocês precisam conhecer essa mulher. Mas vamos lá. Obrigada, Josi. Então, a gente tá aqui hoje porque esse é um episódio especial que o pessoal da Aracnofan quis preparar pro Dia da Mulher. Então, temos aqui um monte de mulherada pra falar com vocês hoje. E acho que não falaremos que vocês pouco. É, não falaremos pouco. Então, se preparem pro programa de 2 horas. Mas então, vamos lá. Dominar isso, Aracnofan aí, só com mulheres. É, as mulheres invadindo. Falar um pouco do nosso ponto de vista aí, né? Uhum. É, vai ser muito legal. Então vamos lá começar com o nosso bate-papo, tá bom? Vai ser uma musiquinha mais feminina? É, mas tem uma né? Vamos criar uma da Beyoncé, não sei, tem só uma coisa. Então a gente vai começar aqui perguntando pras meninas, né? A visão delas, tipo, de todas as heroínas, os filmes de super-heróis, o que vocês acham sobre isso, opiniões. E aí, gente? Posso começar? Pode. Vai lá. Eu achei muito legal. Eu parece meio piegas, mas eu vou falar de novo do filme da Mulher Maravilha. Porque eu acho que é fundamental a gente tem que falar sobre isso. Tem não que é? Eu já vou puxar o assunto para já cair na fogueira. Eu acho muito. Eu escutei muito homem criticar. Eu escutei muita gente dizer que não gostou, que achou o filme uma bosta, que ela não devia ganhar Oscar e não sei o quê. Gente, e assim, nunca ninguém comparou isso com quando saiu aquele Batman do Tim Burton. Eu nunca ouvi ninguém dizer, olha, ele é digno de Oscar ou não, ou, nossa, que maravilha, o roteiro é super bem construído. É engraçado como, de repente, um filme de uma super-heroína, que é o primeiro que a gente tem, né, porque as outras a gente teve anti-heroínas, aí, aquele da Mulher-Gata a gente não menciona, né, a gente deixa quieto. Esquece. Né? E a gente tem essa explosão com a Mulher Maravilha, que é um puta signo, assim, para as meninas, verdade. Né, eu sou antiquíssima, assim, gente, eu sou de 79, então eu cresci com a Mulher Maravilha, a Linda Carter, arrasando de sungão, virando a Mulher Maravilha, e eu adorava aquilo, eu tinha um cabelo curtinho, eu punha uma fralda na cabeça, porque eu tinha que virar o cabelão igual o dela, para virar a Mulher Maravilha, bater as pulseiras. Então, era uma identificação que eu achei sensacional ver isso. Mas agora eu vi de uma outra maneira, que eu vou contar pra vocês, e eu achei lindo, assim. Eu tenho uma amiga que tem um filho, o João, e eles são super bacanas com ele, tipo, super apoiam, um menino inteligentíssimo. E o João, depois de sair do filme da Mulher Maravilha, ele pediu uma espada, e ele queria ser o Mulher Maravilho. O Mulher O Mulher O Mulher. Eu achei isso maravilhoso. Sim, é uma mulher sendo uma representatividade mesmo, exato, né? Exato, é uma representatividade. Ele abraçou a causa. Exato, e ela passou aquilo que a gente sempre tinha. Poxa, ai gente, não tem meninas, então será que a gente pode brincar? Eu vou ser o Batman? Não, claro, alguém sempre vai ser o Batman, alguém sempre vai ser o legal. Mas dessa vez inverteu. Nessa, e ela achou o máximo. E sim, engraçado que nessas histórias de filme de Batman e tudo, a Joela vai ser resgatada, ela é estagiária. Então, assim, a mulher, ela costuma ficar em segundo plano, e quando aparece, então, quando chega, é porque quando não tá em segundo plano, assim, é mais focado em algum romance, porque a mulher vai estar apaixonada pelo super-herói. Exato. Exato. Eu acho que quando a mulher é apresentada dessa forma, que ela é protagonista, é que incomoda. Igual você falou, essa questão de, ai, merece ou não merece Oscar. Entendeu? É, whatever isso. A gente quer saber de ver ela ali na tela, ela é poderosa, ela vem de uma ilha que tinha um monte de mulheres. Então, assim, é quência, sabe? Elas são poderosas sem depender de nada, são entre elas ali. E isso é muito legal, isso fala tanto pra mulher. Gente, eu vibrei tanto nesse filme. E também tem muito aquela questão da sexualização, né? Nossa, porque quando a mulher, ela acaba sendo a protagonista, ou ela é, tipo... Total. Extremamente sexualizada e, enfim, o pessoal deixa super como foco, assim, o corpo dela e, querendo ou não, isso é uma coisa que nem todas as mulheres se identificam e acaba sendo até uma coisa pra chamar homem pra assistir, com certeza, né? E é incrível, tipo, eles terem feito a Mulher Maravilha tão sem precisar ter esse apelo sexual, sabe? Sim. Tipo, ela é forte, ela é linda, ela é poderosa e ela usa uma roupa que não, tipo, não mostra todo o corpo dela de um jeito extremamente exagerado. Os quadrinhos e normalmente nos filmes antigos as mulheres estão fazendo, são aquelas, vocês já viram, né, tipo, alguma matéria, eu acho que tem no BuzzFeed, tipo, de pessoas reais tentando reproduzir poses das mulheres que apareciam em quadrinhos e, tipo, é impossível fazer aquelas poses, sabe? Então, muito legal eles terem feito isso de uma forma tão, sabe, querendo mostrar realmente uma mulher que não precisa ser sexualizada pra ser forte, ser incrível. Ela tem outras coisas além de mamilos e bunda, né? Ela é forte. Exato. É, e tanto que a própria roupa, às vezes, né? É tão contraditório, porque tá, a mulher vai estar com uma roupa super mais nua do que vestida, e se tu for pensar, não é uma roupa de batalha, né? Não é uma roupa convencional. Se ela for batalhar, ela vai estar com uma roupa que protege ela, né? Então, sem dúvida. Eu acho que, tipo, vamos supor a Viúva Negra, né? Que daí aparece no filme do Homem de Ferro, aparece nos Vingadores, que é a Scarlet, né? Lindíssima aí. Ela, não, nos filmes, não aparece com uma roupa com o corpo pra fora, mas mesmo assim é sempre um padrão. Eu sinto que tem um vício de padrão entre as mulheres. Uhum. Eu acho que sim, ela é uma atriz muito foda. Eu acho que ela representa, enquanto ser mulher e ser atriz. Só que, ao mesmo tempo, ela segue dentro de um padrão que... Vai, eu não me encaixo nisso. Exato. Eu não tenho peitão, eu não tenho bundão, eu não sou gostosa, era magrinha, assim. Sim, então, tem que ser gostosona, né? Eu não me identifico nada com isso. Exato. Exato. E fica essa coisa especial, né? E eu achei... observar... Desculpa, pode falar. Imagina, mas... Eu achei... Vai rolar isso, gurias, a gente se atropelar aí, vai rolar. Vai rolar, vai rolar, tudo bem. Vai, vai. Posso ir? Vai, sua vez, amiga. Eu vou. Eu achei muito legal o que a Patty Jenkins fez, a diretora do Mulher Maravilha, porque tem uma hora, quando ela sai daquela trincheira, que ela pula pra fora, tipo, meu, eu vou resolver essa parada. Nossa, a coxa dela dá aquela tremidinha, de leve, mas é uma coxinha, tipo, eu sou uma pessoa normal. Eu não sou um ser, aquela... Exato! Projetada, toda dura, firminha. Não, verdade. A gente é normal. Meninas, por mais que a gente faça academia 500 horas por dia, a gente continua molinha em alguns lugares. Não tem jeito. Então, pensa eu que não faço nenhum horário de academia, né? Então, eu também não. Porque eu fico sentada. Eu não sei que vocês, tipo... eu esqueci o nome da atriz, fugiu. A Cabote lá? Gabote? Isso, A Gal Gadot. Ela tem uma... Ela é maravilhosa, né? Tipo, ela tem uma beleza maravilhosa. Sim. Só que, tipo, ela ainda acha que é uma beleza comum, sabe? Tipo, sim. Você poderia ter uma mulher da faculdade. Exato, ela pode ser uma pessoa que você encontra, assim, na rua, e é isso, sabe? Não parece aquelas... É uma beleza natural, né? Nossa, uma beleza natural. É natural, exatamente. É, exatamente. Contrasta muito, porque assim, na minha infância eu via muito a She-Ra, não tava na época da Mulher Maravilha. E me incomodava porque eu sou morena, eu não conseguia vestir de She-Ra, gente. Sim. Tava chateada. Então, se você for ver se fosse um filme hoje da She-Ra, por exemplo, seria uma loura super gatona, poderosa, aquele peitão, assim, não tem como sair disso. E eu achei legal eles apresentarem logo ela, porque, como você falou, ficou uma beleza muito natural. Sabe? E você espera de uma mulher guerreira o quê? Que ela seja forte, que ela seja malhada. Né? Então ela vai perder aquelas curvas já esperadas nas capas da revista. E as Amazonas também, né, cara? Tipo, você olhava pra todas elas, cada uma tinha uma beleza exótica diferente, sabe? Eu acho que todo mundo conseguiu se imaginar mais ou menos como uma Amazona, assim, né? Tipo... A gente pode ir num evento vestida delas. Sim. Ai, tô legal. Mas ao mesmo tempo... Ah, pode falar, meu Deus do céu, desculpa. Mas eu acho, ela é totalmente o contrário. A Mulher Maravilha, ela foi mostrada de uma forma tão legal, tão feminina. Tem tantos olhares delicados ao longo do filme. Sim. Diferente do que você tem ali no Esquadrão Suicida com a Margot Robbins, que ela já é magérrima, finíssima. Exato. E os caras foram lá e acertaram a silhueta dela mais afinada ainda num CG. Nossa, eu não sabia disso. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus, ela já é diva, ela já é linda, já é difícil chegar daquele jeito. Pra que afinar mais? Verdade. Aí você começa a ver que é uma certa doença. E já deixa de ser mulher, né? Porque a mulher, ela nunca... Tipo, é difícil mulheres estar dentro desse padrão. E daí nenhuma mulher vai se identificar com isso. É verdade. Exato. E ela é foda por ser mulher, não por ser super fitness, né? Super... Exato. Mas ao mesmo tempo, eu acho que às vezes muda isso. Tipo, no Guardião das Galáxias, por exemplo, a gente tem a Gamora, né? Maravilhosa. Verdade. E eu acho ela muito foda. E ela é verde, tipo, sabe? E ela é brabona, assim, ela tem uma personalidade forte. É. E aí eu já acho mais massa. E claro, ela é linda, mas eu já não acho que tá dentro de uma coisa super sexualizada. Eu acho que ela apenas é bonita. Eu não vi nenhuma parte sexualizada dela no filme. Isso, tipo, isso. As personagens femininas, elas às vezes nem precisam ter tanta necessidade de ser protagonista. Óbvio que é muito bom, tipo, a gente ser representada. Mas quando tem uma personagem feminina, mesmo ali no meio, como você citou a Gamora, né? Tipo, que não é a principal, mas ela tá ali no meio da galera. E, tipo, ela tem uma personalidade que marca, sabe? Tipo, tem. A Tempestade do X-Men. É, ela a Tempestade, é cara. Que é adoro a Tempestade. É, e, enfim, também temos algumas do universo do Homem-Aranha mesmo, no caso, a Gwen, a Mary Jane, né? Que, tipo, elas impactam e você lembra delas. E isso já é ótimo, sabe? Porque normalmente personagem feminina em filme de super-herói, realmente, tipo, pelo menos quando eu penso, sei lá, vou citar DC agora, sei lá, aquele par romântico do Clark Kent, né? Tipo, mano, pra mim aquilo... É muito irreal, né? É, não sei, eu pelo menos não lembro direito da personalidade dela. Tem muitas parceiras românticas que estão ali realmente só pra ser o par romântico e não interessa mais, sabe? Então, isso acaba sendo meio ruim pra gente, né? Tipo, a gente não se sente nem um pouco representado. Exato. É, e saem daquele padrão. Toda vez, como vocês falaram, das loiras e tal. Como no filme do Thor, que tem a Valkyria, né? Eles podiam... A Valkyria do... Dos quadrinhos, uma delas, né? É loira e tal. E eu achei genial eles pegarem, não, vamos mudar isso daí, chega de whitewashing, vamos colocar uma moça negra que é linda também e super bem representada. Legal. A própria Liz do filme do Homem-Aranha Homecoming, ela é super diferente, tem uma beleza super exótica também. Eu achei super legal eles terem colocado uma atriz, querendo ou não, ela é negra e, tipo, cara, eu achei... Bem legal, sabe? Maravilhoso. Desse padrão. É verdade. É legal começar a ver essas quebras de padrão, né? Tudo bem, ainda estão... Ainda tem muito, né? Exato. Eu falo que eu sou meio boazinha, assim, meio fácil de agradar, mas eu acho que algumas pessoas estão dando chance. Então, assim, já foi feito um barulho aí, que o Oscar ano passado foi bem citado, né? Deixou bem claro um monte de coisa, eu acho que o pessoal repensou. Esse ano também. Né, estão aprendendo, acho que a gente erra também, ok, vamos dar uma chance. Mas se a gente não vê movimento de mudança, aí eu acho que é hora de começar a gritar. Mas a gente ainda tem que bater bastante, né? A gente ainda tem que manter muito o nosso espaço para conseguir essa mudança. É, a gente ainda não tá totalmente lá, mas estamos no caminho. Exato. Eu gostaria de quando... Bom, acredito que na casa de vocês também deve estar espalhado de quadrinhos, né? Mas aqui tem muitos por causa do Breno, assim. E às vezes eu pego e eu também gosto muito de ilustração e aí eu vejo, vamos supor, né? Sei lá, a gente tem a Gata Negra. É extremamente sexualizado os desenhos, sabe? Isso me incomoda muito, sério. Sim. Porque a Electra, por exemplo, extremamente também... É tudo remetendo a uma coisa muito... É um agrado pro homem, eu sinto, sabe? É um agrado pro homem. Então, e daí já aumenta. Mas a maioria dos leitores de quadrinhos são homens. Sim, mas é porque também... Porque, né, você, tipo, acha. Isso é a mesma coisa do pessoal falar, tipo, o futebol feminino não é valorizado porque a mulher não vai assistir futebol. óbvio que mulher não vai assistir futebol, né? Mano. Tipo, só tem homem lá, tipo... Sabe, pra valorizar um negócio, tem que estimular a gente. É interessante. Tem um evento aqui em Minas que é voltado pra isso. Pra quadrinhos, pra mulheres. Eu vou lembrar o nome, mas é muito legal, gente. Todo ano tem. É das meninas da Comics. Isso. Ah, são maravilhosas. Eu achei o máximo quando eu vi isso. Eu fiquei assim, louca. Nem acreditei elas que seria em Minas. Em Minas é assim, né? Não tem essas coisas. Mas é muito legal. Não, e elas são, assim, são umas meninas muito gentis, são mulheres como a gente, tipo, são mães, trabalham, sim, fazem faculdade, e elas abriram espaço para as ilustradoras, né, trouxeram a Carol Rossetti, trouxe um monte de gente, elas aceitaram, isso. Quando eu escrevi meu point of view, né, meu primeiro gibi autoral e tal, eu consegui um espaço através delas. Então a gente, sim, começou a ser publicada online e tal. Mas é muito legal ver que tem um grupo de meninas que apoia mulheres. Porque, meninas, por mais que a gente tente entrar no mercado, entrar nas coisas, ainda é muito difícil. É difícil. Ainda tem muita resistência, Em qualquer ramo, né, na realidade. É qualquer, seja ilustração, fotografia pintura, óbvio, né. Sim. Tipo, é muito, muito fácil a gente ser colocada novamente de escanteio. Verdade. Mas as coisas estão mudando, sério. Pelo menos aqui, verdade, na cidade onde eu tô, o círculo, o meu entorno, assim, de pessoas que eu procuro botar perto de mim não tem esses preconceitos. Então, pelo menos eu vejo uma pequena mudança, né? Sim. Sim, algumas coisas estão surtindo efeito, né? Porque o barulho é grande. Esse projeto da Lady Comics, gente, é um passo muito grande, muito, muito, muito importante. Sem dúvida. Vou dar uma boa notícia para vocês, porque, assim, a gente está muito acostumada mesmo com essa coisa de estereotipação da mulher nos quadrinhos e tal, e recentemente eu tô lendo a série, às vezes a gente está revisando o trabalho um do outro lá, e eu tô lendo a série do Star-Lord, que vai sair agora na Guardiões da Galáxia. Uhum. Eu não vou lembrar o nome, mas ela é escrita pelo Chip Zdarsky e o Chris Anka, que tá ilustrando. Meninas, olha, vale a pena vocês darem uma olhada. É muito engraçado o jeito que o Peter Quill é retratado, mas ele tá completamente sexualizado. É, sério? Do nosso lado. Meu Deus! É maravilhoso! Aquela é muito legal. Chega a ter umas cenas assim, dele não, assim, a calça caída com o ossinho à mostra ali, ele tirando, nossa, o camisão. E aí, saem brilhinhos do peito. Nossa! Ele sabe que eles estão fazendo estereotipado mesmo. Assim, sim, é aquela coisa, mal, tipo, olha, vocês viram isso milhares de anos com as mulheres, mas a gente... É, e agora isso inverteu. Mesmo, então, gente, aquela coisa meio do corpo bronzeado, com o olhozinho, nossa, brilhando. Várias cenas sem aquele camisa. Picado. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, sabe? Por mais... Assim, eu vou olhar também, assim, massa. É engraçado, mas vale a pena. Estão tentando, estão abrindo espaço. Então a gente tem que mostrar que a gente consome também, né? Que a gente, verdade, também tá afim desse tipo de material. E aí pode produzir, que tem público, galera. É. Vale a pena olhar o Peter Quill sem camisa, meninas. Ai, meu Deus. Eu tô tentando achar aqui no computador enquanto a gente tá falando, eu tô procurando aqui. Mas viu, eu até tinha esquecido de comentar, a gente precisa falar sobre isso. Sobre as mulheres de Pantera Negra, né? Sem dúvida. Que filmão, cara, que bar, eu achei coisa mais linda. Nossa, aquilo. Esse filme foi muito incrível. Eu fiquei arrepiada. Que tapa na cara da sociedade foi esse. Nossa, foi. As mulheres desse filme são sensacionais. Sensacionais. Bom, eu acho que até nos quadrinhos, a irmã do Pantera Negra, depois ela até fica mais forte que o próprio Pantera Negra, né? Muito então legal. Ela... Sem dúvida. Então, tipo, nossa, cara, muito foda. Todo... A personalidade delas todas, as roupas, tudo. Eu acho que quem... mulheres negras, assim, deve ter se sentido bem representadas mesmo, assim, achei muito foda. Acho muito justa essa representação, porque somos fortes, somos muito resistentes, assim, pra tudo nessa vida. Então, nada mais que justo a gente aparecer, sabe? Exato. E a gente tem umas heroínas, assim, que pra pessoas que não estão tão dentro do mundo dos quadrinhos, é um pouco mais lado B. Que a gente tem a Kamala Khan, né, Miss Marvel, eu acho ela sensacional, porque ela também é muçulmana, né, então... E ela é escrita por uma muçulmana, né, que é isso que é legal. Eu não sabia, cara, ela é escrita muçulmana. Por uma muçulmana. Eu não sabia disso, não. Legal. Então, é uma mulher escrevendo um roteiro. Ela é uma muçulmana que viveu em Nova York, ou seja, ela passou por aquilo. Ela tá retratando o que ela viveu na pele. Então, aquela coisa de você ter todas as tradições em casa, você falar urdu, você ter que se comunicar comportada, com véu e tal. E você sair e ter que viver na sociedade norte-americana, sim, ali em Nova York, com tudo explodindo maravilhoso na sua cara, e você ter que, sei lá, optar, né, entender o equilíbrio entre essas duas forças, os seus pais, a sua religião, os seus costumes e o mundo lá fora, né? É maravilhoso, e eu acho que o jeito que ela retrata a gente, eu não sei se vocês leram os encadenados. Sim, tô aqui com ele na mão até, enquanto a gente conversa. É, tô com o celular fuçando tudo também. Acho que é o meu Miss Marvel apaixonada, acho que é o terceiro, se eu não estiver enganada. Se vocês tiverem oportunidade de ler, é a coisa mais linda, ele fecha o arco. Foi é um pequeno spoiler, eu vou pedir desculpa, mas não vou estragar tudo. É o fim do mundo mais lindo que eu já li em quadrinhos, e eu chorei revisando o texto. Legal. Então, ela é de uma delicadeza, meninas, que é impressionante o jeito que ela escreve, como ela foi colocando as relações, os amigos, os namoros, as escolhas que você tem que fazer na vida, vale muito a pena, é delicadíssimo. E ela é super jovem também, ela é uma adolescente, então ela também passa por conflitos assim que a maioria das mulheres já devem ter passado também, né? Isso é bom. Sim. E eu não sei se a gente comentou, mas que a Carol é editora da Panini, não sei se foi falado isso, acho muito importante a gente falar que tem uma mulher aqui junto com nós que é editora da Panini. Yeah. Foi dito isso? Foi dito? Alguém tá sabendo disso aí? Então tá falado. Queria comentar isso aí. Já tá apontado. Legal, valeu. E o legal da Kamala agora é que ela tá entrando numa equipe, tá saindo uma nova, um gibi novo. Parece merchan, mas não é. É porque algumas coisas são muito legais, gente. A gente entende, a gente entende. E a Kamala tá numa equipe junto com o Miles Morales, né? Sim, depois de terminou aí o 2. Então terminou toda essa confusão e o Miles, ele meio que se destacou. E é uma pegada incrível, gente. Porque eles são jovens, eles estão cansados das cagadas dos Vingadores. Uhum. Tipo, chega, mas a gente não quer se associar mais a vocês, vocês são velha guarda. É toda vez aquela briga. Uhum. A Carol briga com o Homem de Ferro e as pessoas brigam. Então não, a gente quer... E o Miles trouxe essa coisa meio fresca, né? Essa coisa meio... mais jovial do super-herói. Ele é negro também, o Miles, né? Também. Exato. Tá aí na representatividade. E a gente tem os dois líderes da equipe que chamam os campeões. A revista tá saindo como Homem-Aranha e os Campeões. Mas é justamente a Kamala e o Miles. Então, você já tem a diversidade inserida. O Amadeus Cho, que é um coreano, que é o atual Hulk, tá também aí nesse grupo. Tem o Ciclopinho que entrou. Mas não vou adicionar demais. É. E a Visão, a Vivi Visão, que é a filha do Visão. Então você tem um Android aí também. Cara, é muito legal a miscigenação dessa equipe. É diferente. Aquelas coisas de perguntar sobre o primeiro beijo, meio adolescente, mas... É muito legal isso, eu gosto de histórias assim. Você ter a responsabilidade do mundo nas costas para salvar pessoas. E eles estão trazendo discussões de conflitos raciais, tá muito legal. Então vale a pena a gente citar essas diferenças, né? Poxa, a Kamala e o Aranha aí, que é liderando o novo grupo. É, e como é que será que é o público, né? Porque deve ter muito preconceito, né? Tipo, ai, como assim botaram um novo Homem-Aranha ser negro? Como assim uma muçulmana? Deve ter gente que deve ficar bem de cara, assim, né? Infelizmente. Ai. Sempre tem. Eles surtam. A galera reclamou pra caramba quando o pessoal pegou... É um indiano, né, que faz o Flash Thompson no filme novo do Homem-Aranha? Sim. O pessoal, nossa, reclamou pra caramba. E, tipo, ele nem é o personagem principal, ele é um secundário, sabe? E eu fiquei, gente... A galera é chata, né? Qual é o seu problema, né? Sim. E até comentamos, já que a gente tava falando das mulheres ali, super-heroínas, eu amo. O Magaren aí, se estiver me ouvindo, ele vai dormir, eu acho, ouviu falar isso. Mas eu sou muito fã da Jessica Jones. Eu me identifico demais com a personalidade dela. Eu acho ela muito foda porque ela é brabona mesmo, ela é revoltada. E eu me identifico um pouco assim também. Ela é aquela personagem feminina que... Ele mandou os vezes ele no chat. Ela é aquela personagem feminina que, querendo ou não, ela, tipo, tem uma personalidade forte, mas também não é super feminina, sabe? É. Ela é mais... Ela tá vendo algumas coisas, né? Muito legal isso. É. Mas os assim, de ser foda. Eu não sei se vocês acompanham no séries, né? Mas eu tô acompanhando o Magaren aí dormindo. Eu acompanho a Jessica Jones no Netflix, né? Primeira temporada e agora a segunda dela. Uhum. E eu adoro a personalidade dela, assim, a forma como ela lida com as coisas. E ela também, ela não é sexualizada, né? Ela é total, ela é foda-se total. Ela é. Vocês podem falar palavrão. É sempre a mesma roupa. É sempre a mesma roupa. Já que preta, ela tá rasgada, parece que ela não lavou a roupa. Ela é deixada de investigações. Ela não tá nem aí, ela tá levando a vida. Tem um episódio que ela aparece com uma camiseta branca. A Jessica Jones tá sempre de preto, escuro, cinza. E daí eu e o Breno assistindo e ela aparece com essa camiseta branca. E daí depois da cena mostrou que era um sonho. E daí a gente brincou falando, eu entendi porque ela tá de branco, né? Porque era um sonho. Então assim... Outras personagens que é legal a gente lembrar é... Tudo bem que o pessoal daqui provavelmente não curte muito DC. Mas temos a Ravena, né? A Estelar dos Teen Titans, que eu gosto muito delas. Eu acho elas incríveis. Sim. A Ravena eu acho massa também. A Ravena é massa. Assim. É que eu mais gosto, assim. E, tipo, eles estão num grupo, assim, super, né? Tipo, o pessoal lá, eu acho bem dividido, assim, o grupo em questão de... Né, temos o Cyborg, que também é negro. Uh-huh. A gente tem as duas meninas, que também, elas, tipo... Por mais que eles sejam um grupo, elas também sabem se virar sozinhas, sabe? Sim. A Estelar, ela tem uma backstory, assim, incrível. Ela já sofreu muito na vida e ela tá lá, sabe, querendo sempre o melhor pra todo mundo. Então elas também são duas personagens femininas no universo dos quadrinhos muito legais pra se inspirar e usar de, né, de exemplo, né, pras meninas jovens. É, uma referência massa. Assim. Uhum. Vou falar de mais um, voltando pra Marvete, assim, que eu sou apaixonada por essa fase da Mulher-Aranha atual, que tá sendo escrita pelo o Dennis Hopeless. E a ilustração é linda. Quem que ilustra, Carol? Quem que faz a ilustração da... Javier Rodrigues. Nossa, é muito linda a ilustração. É maravilhoso. Você chegou a ler? Não é incrível? O Breno tem. Eu ainda não comecei a ler, mas eu folhei assim, e eu achei a ilustração muito linda, e ela tá mãe, né? Tá mãe, exatamente. Muito lindo! E ao mesmo tempo, ela não perde... A fodacice dela, sabe? Ela continua fodona. Ai, Josi, você precisa dar uma olhada. Tem uma das cenas, assim, que é maravilhosa. Ela abre a porta. Assim, o bebê acabou de nascer, recém-nascido. Uhum. Mas já tá, assim, sei lá, passou um mês, vai. E ela tá tranquila ali, mas abre a porta. E ela tá completamente descabelada, com a blusa cheia de baba de bebê. Olheira. A casa tá um caos, tipo, jogando as coisas. E ela vai falando com as pessoas, falando. E é aquela situação, assim... Sabe a mãe que fica muito tempo com o bebê sozinha e não tem contato muito com a sociedade, porque tá ali cuidando, tá criando a criança sozinha? É, ela é mãe solteira e foi uma... Foi uma inseminação artificial, né, que ela fez. Sim, ela tomou essa decisão. E ela tá sozinha e as amigas vão visitar. Então é aquele desabafo, tipo, ela fala. Aí quando ela bota tudo pra fora, ela pegando a fralda com o pé, segurando o bebê com outro braço. Aí ela olha e fala, e agora, vocês como é que estão, meninas? Pode falar de vocês. Bem realista. Eu vi isso aí. É muito legal, é bem assim, não é tedioso. Eu conheço caras que estão lendo, que curtem, que são pais de família. Acho que, não sei se o fato de ser pai entende ou diminui o preconceito, mas sei que teve gente que já reclamou e tal. Mas assim, vale muito a pena. É muito legal. É pros meninos, porque a gente fala assim, ah, é muito legal pra gente se ver. Mas é legal pros meninos também. É, não criarem tanta expectativa daquelas mulheres lá que não existem, sabe? Exato. E ter esse real aí da mulher da mulher aranha que é mãe, da mulher que é forte, não é sexualizada, sei lá, o peito dela é pequeno porque ela malha e pronto, ela é assim. E continua sendo mulher, continua sendo sexy. Eu lembro tem uma capa que eu fiquei sabendo da mulher aranha, que quem desenhou foi o Milo Manara. E daí a mulher aranha, assim, ela tá numa posição extremamente sexual. Eu acho que a capa foi proibida, né? Rolou alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, o Milo Manara, ele desenha, ele faz desenhos eróticos, né? Então... Eu acho que eu vi essa capa. Cara, procura, gente. Bota mulher total. Milo Manara. Não, tá bem... pode stalkear mesmo. acho que ele entregou de... Teve, e depois ele fez de novo, teve uma que ele entregou pro show e tal. É meio complicado, assim. Eu acho que alguns problemas, eles acontecem por causa da equipe criativa. Uhum. Quem toma a decisão ainda é o cara quadradão, tradicional, branco, hétero, blá blá blá, que trabalha lá 690 anos e que tá acostumado com aquele tipo, não, é assim mesmo, tem que ser gostosa, tem que Mas é foda também porque muitos fãs acabam aceitando, tanto que agora verdade. Eu fui olhar, dar uma olhada, né, joguei Mulher Aranha no Google, gente, é tipo um absurdo, sabe? É. Tipo, já aparece na cara. Vai aparecer, assim, 3 fotos dela normal, assim, que nem aparece no quadrinho. Uhum. E vai aparecer 1.500 fotos, tipo, extremamente eróticas de mulheres com fantasia ou de desenho que o pessoal faz. Uhum. E, gente, tipo, eu fico revoltada vendo isso, sabe? Porque você joga Homem-Aranha, aparece o cara lá sendo fodão. Fodão, o super-herói que todo mundo quer ser. E aí você joga isso e... Sabe, nenhuma menina vai querer se espelhar nisso, sabe? Tipo, nenhuma mulher gosta disso. E aí não reclamem que não estamos consumindo isso, né? Exatamente. Exato, isso aí. Porque você acha que as mulheres passam longe, né, do mundo dos quadrinhos, é difícil. E uma coisa pra gente pensar, porque assim, esse podcast é uma oportunidade muito legal da gente falar sobre isso. Porque não é pras meninas ouvirem, a gente sabe que são poucas meninas que ouvem, são mais consumidores homens até desse podcast. Mas pra gente mandar um real pros meninos, essas poses sexualizadas são poses de sexo mesmo. Mas é, ao mesmo tempo, assim, ó, eu não tô criticando o trabalho do Milo Manara, eu acho o trabalho dele muito legal, mas então que não tivessem chamado ele pra fazer a ilustração. O problema não é ser uma pose. Ser uma pose erótica. Eu acho bonito uma pose erótica, eu acho que não tem problema nenhum. Mas eu acho que não é esse o foco que tem que ter, sabe? É porque é sempre o mesmo. Então que não tivesse chamado ele pra ser o ilustrador nessa situação. É o que eu disse, da equipe criativa. O cara tá acostumado com aquele tipo de desenho e ele acha que tem que chamar aquele cara. Não, meu. Você vai chamar um outro que não vai estereotipar tanto ela. Chama uma mulher pra fazer o retrato, né? Experimenta outra pessoa. Quando tiver uma mulher fazendo uma capa dessa, com liberdade também, porque eles mandam encomenda daquilo ali, né? Sem dúvida. Ô, Gabi, te propõe a fazer ilustrações aí dos quadrinhos. É, então, pois é. Gabi, nós vamos seguir você no Instagram, esperamos. No Instagram, galera, ela faz ilustrações muito foda. Vamos divulgar nosso trabalho aí também. Né? Exatamente. Mas, então, imagina, tipo, vocês acham que uma mulher ia desenhar outra daquele jeito? Tipo, nenhuma mulher ia fazer isso, sabe? Não, é verdade. E assim, eu posso até estar exagerando, mas eu acho que fala, igual eu falei dessa postura sexual, ela não fala só da pose que o homem quer ver a mulher, mas onde coloca uma mulher. Como você imagina o lugar da mulher na revista? Ela vai ser sempre, tá de quatro pra fazer sexo? Ou ela pode estar salvando alguém, ela pode estar sendo fodona? Exato. Ela não precisa estar só, sempre naquela, a mulher vai entrar sempre na revista em pose de sexo? É. Entendeu? Isso me incomoda. E outra? Esperamos que isso mude. Ah, eu vou fazer uma reclamação assim, mas... eu tenho grandes discussões, às vezes, com a Panini sobre capas. A gente não faz a escolha das capas, tá? As capas, elas são escolhidas fora. Eu já falei isso várias vezes em outros podcasts, mas acho legal, como às vezes pode ter alguém ouvindo pela primeira vez, as capas das revistas da Panini, elas são decididas pela licenciante. Sim. Então a Marvel sugere que a capa X, Y, Z sejam usadas de acordo com as publicações em países diferentes. São acordos que eles têm com os artistas e tal. Então a gente entende, a gente respeita e a gente obedece, claro, porque eles são o cliente, né? A gente tá trabalhando para eles. E eu tenho uma discussão constante que eu peço, eu imploro, eu suplico através de e-mails. Por favor, me deixe colocar uma mulher na capa. Me deixe colocar a Jessica Drew. Não nessa posição, mas nessa do Javier Rodriguez, que tá desenhando, que é bem bacana. Meu, eu insisto várias e várias vezes. E eu fiquei chocada que o ano passado eu recebi um e-mail de volta assim, que mulheres na capa não vende. Uau! Nossa. E eu fiquei... Bem assim, importante estar falando isso, Carol, bem importante. Atenção! Eu fiquei muito chocada, porque, caras, o recado é pra vocês. Vocês compram o Aranha 2099 na capa do Aranha Verso e tal, e acham o máximo. Vocês compram isso há 30 anos, pelo menos, e vocês não comprariam a revista se tivesse a Mulher Aranha na capa? Meu, ou a gente tem que repensar algumas coisas, ou a gente tem que abrir espaço. Então, é um pedido de socorro. Quando vocês virem capas assim também, cara, vocês podem ajudar a comprar. Verdade. É, é aquela coisa, eu parece que eu tô fazendo mexer, mas eu preciso deixar claro. Não, que... eu entendo total. E tanto que tu vai, às vezes, folhear, tem, sempre tem as outras capas desenhadas, né? E tem vezes sim, que aquela capa ali é mais interessante do que a capa principal. Ai, pelo amor, né? Exato. E eu faço questão de colocar. Como o miolo, a gente pode colocar as capas que pertencem à revista. Às vezes eu esqueço mesmo de colocar capa com caras e eu coloco, tipo, várias delas. Então, é o espaço que a gente tem, eu vou colocar mesmo. Coloca. Né? E a gente, eu falo, meu, por favor, gente, compra, a gente tá, faz tanto, e os caras entendem a gente como números, né? Uhum. A Disney recebe, por exemplo, as compras de capas da revista Aranha Verso, vou usar de exemplo, ela recebe números, se tá vendendo ou não. Ela não, depois os comparativos, se foi por causa da capa da Mulher-Aranha ou por causa da capa do 2099, ela não vai ver isso. Uhum. Mas se a gente conseguir estourar uma venda, de repente a gente faz um barulho grande com sim, uma capa aí da Jessica Drew numa Aranha Verso da Vida, e eles percebem uma certa diferença, eles vão falar, opa, o que aconteceu com essa revista? Eu ia será que é a capa? Assim, isso é legal. Né? Então, é nessa que o pessoal começou a, tipo, parar de sexualizar tanto assim a imagem. Tudo bem que ainda tem, né? Mas mesmo assim. Exato. É, deu uma melhorada. Então, fazendo barulho pra, né, venderem mais HQs com mulheres na capa, poderia ser o de grande ajuda. Com certeza. Eu vou perguntar pra vocês, falando em capas e falando em mulheres, falando mulheres nas capas. Tem Paper Girls, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se trata de quatro meninas, que elas são entregadoras de jornal, é um quadrinho mesmo, uhum, e são meninas adolescentes, e, se não me engano, se passa nos anos 80. Então, a capa da primeira edição são as quatro meninas mesmo, sabe? Legal. Nossa, é muito legal. Procurem Paper Girls, uhum, muito bacana. E são as protagonistas, as quatro meninas, são mulheres. Sim. E tem negra, tem uma menina, que acho que são duas negras, uma ruiva, se não me engano, mas enfim, a história é super interessante também. A gente tem que comentar para avaliar essas coisas, né? Uhum. Sim, e tem tanto quadrinho bacana, independente, feito, assim, é, né? Muito importante falar isso também. Sempre quando eu vejo nesses eventos esses quadrinhos independentes, eu compro para apoiar. Sempre. Tem Catarse também, né, que a gente pode apoiar. Eu descobri um trabalho, eu não sei falar o sobrenome, mas é Lucas Genre, não sei pronunciar, mas é G-E-H-R-E, e ele faz, o nome do trampo dele é Quadradinhas. Eu conheci por meio do... Nossa, é lindo. É independente também, né? E eu conheci através do Facebook. E aí eu acabei mandando uma mensagem pra ele, pra me enviar. Porque foi um apoio do Catarse, né? O trabalho dele. E ele faz vários quadrinhos, assim, soltos, né? Não tem uma... Uhum. É apenas uma... Cada folha do livro dele é uma história separada. Que legal. Muito legal a gente poder apoiar mesmo. E ficar antenado nos quadrinhos independentes, nacionais. É importante falar que é nacional também. Sim, tem muita mina fazendo muito trabalho legal. E assim, a gente... Bom, a Germana Viana tem um trabalho lindo, eu adoro. E ela fez uma proposta agora. A gente fez uma coisa para mostrar que, meninas, a gente não é só coisinhas doces e fofinhas. A gente tá fazendo um coletivo que chama Gibi de Menininha. Histórias de terror e putaria. Sério? Sério, ele tá rolando, assim, são várias ilustradoras mulheres e várias roteiristas mulheres fazendo um gibi sério, assim, e mostrando esse outro lado. Tipo, a gente também sabe escrever sobre isso. A gente também consegue. Muito foda, não tava consegue ligada. Falar de sexo. E a gente vai mostrar pra vocês como que a gente fala de sexo. Então, sem botar coisas feias na capa, sem explicitar dessa maneira, mas a gente vai falar e vai falar direito. Então, sim, é legal, porque na realidade é um assunto é muito normal, na real, né? Claro que tem todo um tabu em cima, mas falar de sexo é uma coisa super saudável e normal, só que tem que saber como falar, né? Exato. Sem exposição. Como nós gostamos de ouvir isso, né? Exato. Exatamente. Que a gente gosta. E também quebrar esse tabu de que a gente fala, não, a gente não pensa nisso, a gente não fala sobre isso. Não, a gente fala sim. Eu ia até falar sobre. A gente fala muita coisa que vocês também falam, tá, garotas? A gente é mais inteligente que vocês. Quando a gente fala que não gosta daquelas capas, não é que a gente não gosta de ser sensual, pelo contrário. Exato. Adoro ser desejada. Perfeito. Mas não quero ver aquela pose ridícula lá, entendeu? Uhum. Perfeito. Eu tenho que vocês não colocaram um cara naquela pose ridícula. Exato, não usar isso como mecanismo pra atrair homem, né? Pra, tipo, isso, eu tenho ciúme da viúva negra. Sério, eu tenho um ciúme da viúva negra. Não, e aí cai naquelas coisas babacas, né? Como quando vão fazer entrevista com a Scarlett Johansson, eles perguntam, ah, você teve que usar a calcinha embaixo daquele macacão? Nossa, que horror, que horror. Mas pro Hulk, ou pros outros acho caras, ninguém pergunta isso. Você acha que alguém vai perguntar isso pro homem? Não vai. Não vai, cara. Tipo, tão horrível, né? Você vai estar com todo o seu cabelo. É uma relação extrema. Whatever. É, eu podia ser careca. É, vamos falar então um pouco sobre, já que a gente tá falando de tudo isso que a gente acaba se incomodando, né? É, vamos falar um pouco sobre machismo nas histórias e como os fãs tratam, né? Tipo, mulheres que fazem parte de quadrinhos e também mulheres que curtem quadrinhos. E mulheres editoras também. Exato. Carol, tu que tá nesse mundo, eu acredito que não deve ter muitas mulheres editoras, né? Eu não sei como é que... Olha que me coisa fala aí maluca. Um pouco como é que é pra ti, entre outras editoras, porque eu tenho uma visão que me parece que é mais homem que cuida disso, né? Uhum. Exato. Então, eu tô trabalhando com uma coisa totalmente mainstream, né? Então, na Panini, eu sou a primeira mulher editora. Desde 2002, quando a Panini assumiu. Nossa. Não teve outra. Gente, palmas pra não Carol. Não tem outra. Palmas. Uhul. Ring firme, amiga. Girl power. A gente tá... eu brinco. Gente, não é possível. Vocês têm que contratar mais mulher, porque eu tô aqui só na cota de representatividade. Não tá fluindo ainda a quantidade de mulheres. Mas é isso. A gente precisa... Eu vou falar um pouquinho agora da minha visão, né? Eu fui trabalhar com isso porque eu era apaixonada por quadrinhos, sempre fui. Eu sou de outra área, mas eu tinha me decepcionado demais com o trabalho na outra área. E aí eu resolvi fazer um mestrado e assim, era a única maneira que eu sabia entrar nesse meio. Mas eu fui metendo a cara, porque eu perguntava para um, para outro, não, olha, não sei, ah, não tem muita mulher, ah, não, a gente não sabe. Não, e aí eu fui indo, fiz o mestrado, fui conversar lá na Panini, conversei com o Fernando Lopes, que na época era o editor sênior, e ele me ajudou, ele foi super solícito, porque eu tinha um monte de dúvidas com entrevista e tal, e aí, 3 meses depois, ele falou, olha, abriu uma vaga de assistente de edição aqui, você tá afim de vir? Porque você já tá fazendo mestrado em tradução de quadrinhos, você já tá super na área. E aí eu fui, e deu super certo, tanto é que segunda passada fizeram 4 anos já que eu tô trabalhando com isso, editando Aranha, uhul, há 4 anos, representando a mulherada. E não tem, meninas, é uma coisa assim assustadora, abrem-se vagas e as meninas não vão. Deve ser um pouco de medo também. É, eu não sei, mas... Ambiente que é um pouco ameaçador, sabe? Eu acho também que deve ser meio ameaçador. Eu entendo. Mas outro dia, por exemplo, aconteceu a Janaína de Luna, que é da editora Mino, ela fez um curso sensacional sobre edição em quadrinhos. E ela queria que fosse só para mulheres. Ela abriu vaga só para mulheres. Uhum. Uma menina se inscreveu. Nossa. E tinham 15 caras na lista de espera. Nossa. E ela, assim, a gente trocou uma ideia, ela falou, Carol, me ajuda a fazer um barulho, e aí eu fui fazendo um barulho no Face, ela trocou uma ideia, assim, várias mulheres foram se juntando e pedindo, meninas, se inscrevam no curso, porque é uma mulher que vai dar o curso é voltado pra vocês e tal, tal, tal. Ela ficou com uma menina só no curso. Nossa. E aí teve que abrir pra caras. Então é isso, tipo, eu também tô aqui desse lado fazendo um pedido de socorro pra vocês, tipo, venham. A gente não morde, tudo bem, eu tô aqui, mas tem a Janaína de Luna, que é dona ali, fodástica da mina, e ela é super poderosa, toca as coisas e enfrenta O Mundão também é uma pessoa que pode apoiar. E é um negócio meio louco. Tem as meninas do Ladies Comics, se vocês forem fazer coisas online. A galera do Social Comics. Então, tem muita mulher que já tá fazendo. E é assim, mas são poucas, né? A gente ainda é esparsa. Mas a gente tá aqui e a gente estende a mão. Não vai ter macharada batendo de volta. Vem! Só vem que a gente ajuda. Só vem. Mas é bom ter esse tipo de oportunidade, assim, sabe? Verdade. Às vezes abre muito porta pra quem, né, tem medo. Então, quem tá aí ouvindo e acha que é uma oportunidade legal, vai lá, chama a Carol e... E é engraçado, eu acho que é uma coisa bem cultural isso, porque eu acho que as meninas nem se imaginam nesses lugares trabalhando, porque sempre foi um lugar dos meninos, né? Então, às vezes, elas não estão nem ligadas com essas possibilidades, sabe? Então a gente tem que realmente fazer um movimento, fazer um barulho, igual você falou, porque aí elas vão saber que isso existe. É o que eu falo, elas nem sabem que existe. Quando eu tenho um espaço aberto, por exemplo, a Comic Con, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, então eu participei da Comic Con RS do ano passado. E tinha muitas meninas ilustradoras lá. Eu comprei até alguns desenhos delas. E acompanhei no Instagram. E, cara, tem muita mina talentosa, sabe? E dá uma pena, assim, de ver que falta se meter também. Falta ter espaço pra elas. Porque tem muito talento mesmo. Exato. Sim. Mas isso que é legal. Tipo, como os meninos do podcast... E eu sempre agradeço. Como os caras do Aracnofunk tiveram essa ideia. Chamaram a gente tá aqui podendo falar. Então, assim... Já mostra que tem galera legal, que tem uma galera que tá de olho nisso, que tá prestando atenção. Verdade. Que a gente também não pode só esmurrar, machocrar, e a gente brigar. Também tem a galera legal, também tem galera que apoia. Nossos meninos foram fofos. Sim. Não é, a gente tem que agradecer. Eu sou contra isso, só essa briga. Eu não quero guerra. A gente já apanhou demais. Vamos mostrar pra eles como é que faz e a gente faz direito? A gente vai fazer. Exato. E eu bonitinho. Não sei se vocês acompanham outros podcasts, mas eu escuto Podcastinadores. E eles também fizeram um especial do Dia das Mulheres, onde as namoradas respectivas também deram um ponto de vista semelhante ao qual a gente está abordando os assuntos. E eles são meninos super legais. Também é um podcast só de meninos e é muito legal. Então, realmente, também tem homem muito massa. Também tem homem que é feminista, que dá o espaço. E reconhece o quanto a mulher também tem todos os seus talentos. Então, realmente, bem isso que a Carol falou. Não, a intenção da gente estar fazendo esse podcast, falar as coisas que a gente está falando, não é nem criar uma guerra, e sim só mostrar, se juntar mesmo, né? Exato. E é legal unir forças, a gente pode conviver, aliás, a gente convive. Sim. Tem aí, a gente trabalha junto, os casais, namorados e tal, e tipo, meu, vamos só respeitar as diferenças, né? Respeitar essas coisas horríveis, como a gente tá citando, não precisa continuar reproduzindo isso, mas também a gente tem o outro lado, tem uma galera que tá pró, que tá ajudando, que tá dando uma força, a gente tem que agradecer, né? Verdade. A gente tá aqui porque eles existem, né? Exato. Essas pessoas bacanas existem, são os maridos, são os namorados. E é engraçado, e é interessante também observar que, igual a gente tava falando das capas, o Eric direto chega pra mim e fala, nossa, mas olha que exagero, desnecessário. Até pra ele incomoda. Então eu acredito que pra muitos meninos que estão ouvindo, eles concordam, né? Homem e vão, incrível, estão né, de acordo. Tá falando. É verdade, o Breno também às vezes me mostra imagens e ele também reconhece, foi até ele que me comentou daquela capa da Mulher-Aranha, né? Legal. Foi desenhado pelo Milo Manara e realmente o Breno também, acho que os namorados de vocês também se incomodam com coisas exageradas, né? E de mau gosto mesmo. E eles não são fracos por causa disso. Sabe? São continuam sendo homens fortes e reconhecer. Né? Na verdade, eu sinto empatia, né? Tipo, é uma empatia quando eles fazem isso. Isso, tipo, é empatia. Colocando no nosso lugar e percebendo que, meu, não é legal, não deve ser legal pra vocês ver isso, sabe? Verdade. Então, é uma questão muito legal. Desculpa o refrigerante aí, gente. O marido veio fazer um serviço. Ah, que delícia. É. Mas também é legal que, tipo, é legal também querer inserir mulheres no, nos programas do podcast, né? O pessoal da Aracnofã mesmo, o Maurício comentou comigo que eles estão querendo escalar umas meninas para participarem regularmente dos programas, né? Muito bom. Mas o Eric fez uma postagem muito legal lá na Aracnofã falando sobre isso, falando que ele queria que as meninas participassem mais, né? E tudo mais. Infelizmente, realmente no grupo acaba não tendo tantas meninas assim, sabe? Mas a gente pode fazer uma chamada, olha, as meninas que estão ouvindo. Lindo, comentem, compartilhem. Sim. Desse podcast. Curtam. Sim. Lá no grupo, conversem sobre se vocês curtem mesmo Aranha, vão lá, deem opinião, sabe? E eu acho que parte disso também, eu já quero puxar pra isso que eu queria comentar antes, é que muitas vezes homem, quando ele sabe que meninas, mulheres se interessam por mundo dos quadrinhos, mundo nerd, etc., às vezes eles, já aconteceu comigo, inclusive, várias vezes, do cara achar que a gente tá fazendo isso só porque a gente quer chamar a atenção, né? Ai, isso é comum, esses comentários. O cara ficar tipo, nossa, você faz isso, você fala que você é nerd, você fala que você curte quadrinho, mas porque você quer, nossa, impressionar a gente, ou ah, você quer mostrar que você manja do negócio pra ser legal. E já aconteceu tanto isso, gente, e é impressionante o quanto acontece hoje. E aí você vai tentar falar sobre isso com o cara e ele desvalida totalmente tudo que você fala, porque ele acha que você simplesmente tá falando por motivos de eu quero aparecer, eu quero mostrar que eu sou como vocês e, sabe, tipo... Estou concordando loucamente aqui, porque assim, não é nem no mundo dos quadrinhos, mas... Tá, acho que envolvido ao mundo nerd. Eu gosto muito de Star Wars, muito. Eu também. E o Eric tinha um amigo do trabalho que ele falava assim: ah, mentira que ela gosta, mentira que ela viu todos os filmes numa sequência. Ela tá fazendo só pra te agradar, é falso. Gente, eu adoro, sabe assim? E realmente alguns não entendem isso, né? Que podemos ter esse gosto. Achou que eu tava fazendo só assim, pra agradar ele. Isso, ó, isso quando não acontece. Eu tô lá seguindo o grupo do Aracnofã também. Não comento muito, porque, né, eu estou consumindo outras coisas. Mas eu vejo, de repente, uma menina fazendo uma postagem, assim, chuva de comentando e curtindo, só pra... Eu fico sufocada com aquilo ali, porque é a única que tem. Cara, eu lembro uma vez, eu não tenho certeza se foi qual grupo de quadrinhos que eu vi que o Breno, ele... Não, algum menino tinha postado uma foto, um desenho, uma ilustração da Mary Jane. E era uma ilustração bem dessas que a gente se incomoda, essa coisa bem sexualizada. E eu lembro que o Breno, ele fez um comentário dizendo que ele não achava legal isso, né? Que, tipo, as mulheres podem se incomodar e que, na verdade, é um desenho bem machista, agressivo. E daí, um dos meninos comentou... Bah, se não gosta de mulher, então vaza. Tipo, intimando ele sendo gay por estar defendendo mulher, sabe? Já vi muito isso, cara. Ai, pelo amor de Deus, é uma coisa assim, bem... Olha eu bem gaúcha, Mas a gente não consegue acreditar nisso ainda, né? Como é que é possível alguém fazer esse tipo de comentário? Parece coisa mas doida, né? É doentio, é doido, né? Eu fico assustada, assim, quando eu assumi a edição da Panini, eu assumi, o Rogério Saladino tava saindo para assumir uma parte na Jambô, né, e ele tá super feliz com a volta da Dragão e tal, muita coisa bacana rolou, mas quando eu assumi, a galera do Judão fez uma entrevista, foi super bacana, assim, legal, olha, gente, agora tem uma menina que vai assumir, blá, blá, blá. Gente, três pessoas, e foram só três caras, chamaram no inbox, entrar, pede amizade, não sei o que, e de repente vem, mas vieram com as coisas mais horríveis que as pessoas podiam dizer, tipo, como é que eu tinha, pra quem eu tinha, bom, vocês vão entender, com quem eu tinha me relacionado pra conseguir aquele cargo, eu não vou repetir a grosseria que eu li escrita. Mas vocês sabem do que eu tô falando. Sim, a gente entendeu. Os meninos do Judão são muito bacanas também, mas... Eles são muito fofos. É. Mas a galera perde a mão, assim, né? Esse cara do inbox, eu fiquei chocadíssima com essa pergunta. Eu não... Até hoje, assim, eu não respondi. Eu simplesmente não respondi. Outro veio com carteirada, assim, ah, você já leu isso, você já leu aquilo, quantas revistas do Aranha você já leu? Você gosta mesmo? Quem é você? Quem é você, né? Tipo, o cara fala, cara, eu gosto de Homem-Aranha. Aí os outros, ah, beleza, legal, eu também gosto. Aí uma menina fala, eu gosto de Homem-Aranha. Chega o cara, ah, é? Quanto? Eu sou o quê? Começa a perguntar 1.500 coisas pra ter certeza que você gosta disso, sabe? Pra ver se você não tá blefando. É tipo, tá pedindo a carteirada, né? Vamos ver se ela sabe mesmo. Para de ser bobo. Não precisa disso, gente. Assim, dá chance pra menina falar, ouve o que ela tem pra falar. E o terceiro, assim, ele foi duro, mas eu respondi pra ele, eu falei, será que você pode só esperar esquecer meu gênero e só ver o trabalho daqui a um tempo? Se o trabalho estiver ruim, tudo bem, a gente volta a conversar. Mas não porque eu sou mulher eu vou fazer um trabalho ruim, e não porque eu sou homem eu vou fazer um trabalho excelente. Não tá preso no gênero o meu trabalho, me dá uma chance. E aí, claro, o cara nunca mais respondeu, nunca mais falou nada. Tá engolindo seco o seu trabalho. Acho que tá engolindo seco até hoje. Vai fazer o quê, né? Mas é contestador, assim, eu me assustei. Pela grosseria, assim, que eu não esperava. Eu falava, gente, a gente tá no século XXI. Eu esperava ouvir isso, sei lá, num bilhete na Idade Média, se eu tivesse saindo com o tornozelo de fora na igreja. Né? Não é? Aquela coisa absurda. Mas não hoje, não hoje. Pelo amor de Deus, gente, você prender o gênero, você prender a raiva ao gênero. Tá na hora da gente repensar um monte de coisa, né? Tá fora de moda já, né? Vamos acordar aí. Vamos lá. Passou. A gente tá falando pra refletir, né? Tanto as meninas quanto os meninos, porque querendo ou não, ainda existe muita menina machista também. Então vamos, parar pra gente pensar, revisar e reeducar essas pessoas, né? Não vamos atacar a menina, o menino machista, porque, na real, eu nem consigo, mesmo a Carol, que tu comentou essas coisas aí bem agressivas contigo, eu não fico nem... Eu acho bem, não acho nem por maldade, eu acho total uma ignorância mesmo, e que é válido dar uma resposta, que nem tu disse, tu optou por nem responder, então eu acho assim, ou nem responde, ou então responde reeducando, né, porque muitas vezes eu vejo algumas mulheres falando sobre o machismo, assim, com homens já atacando, não vai fazer com que ele entenda. Por mais que tipo, dá muita vontade realmente de gritar, dar um soco na cara, tudo mais. Infelizmente a pessoa não vai aprender dessa forma. Sim, porque a gente dá soco na cara também. Não, eu dou vários chutes e socos, assim, mentalmente, né? Mas eu procuro não ser... Não devolver, assim, na mesma estupidez, assim... Total, Carol. Tô com você, porque eu acho que violência gera violência, não é à toa que tem um ditadinho e tal. E eu acho que a gente foi muito oprimida, a gente foi muito massacrada, tanto é que a gente tem que gritar de volta. Então, a gente, claro, a gente vai ter que fazer um movimento e a força vai ser maior. Mas eu acho que a gente pode fazer isso com calma, mostrando, educando mesmo. Olha, cara, não é assim. Releia. Vamos trocar ideia, vamos argumentar e não gritar. Não adianta, eu vou gritar com você, a gente perde a razão, mas vamos conversar, vamos olhar. Vamos ver o que tá pegando. É bem isso aí. Concordo com vocês, mas ainda assim penso que, tipo, eu penso muito que cada um tem uma forma de protestar, né? Então, tipo, tem certas meninas que realmente elas querem gritar, elas querem ser agressivas, elas querem tratar a pessoa de certa forma. Realmente, eu não acho que a pessoa vai aprender assim, mas muitas vezes essa é a forma que ela, tipo, aprendeu e que ela acha que ela tem que, sabe, tipo, fazer pra, enfim, sabe, ela passou por coisas na vida que muitas vezes a gente não consegue racionalizar. Então, tipo, não vamos desvalidar a forma que as outras pessoas, elas... protestam, mas ao mesmo tempo também vamos pensar que pra gente realmente fazer as pessoas refletirem sobre, pensarem sobre, reavaliarem tudo isso, o diálogo e a paciência é a melhor forma de fazer isso. Então, você tem razão, até porque a revolta é bem compreensível, né? Eu entendo até as que se revoltam e que querem, tipo, tipo, resolver na gritaria e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não sou assim e não cobro que elas sejam da forma que eu seja, entendeu? Eu acredito que, assim, é uma luta necessária, e se ela existe dessa forma, é porque existe também algo lutando contra isso, então elas estão respondendo à altura. E assim, a gente conversar, mas muitas dessas não tiveram. E muitas vezes elas estão representando mulheres que nem têm voz mais, essa é a verdade. Sem dúvida. Então, né, cada um tem sua forma de luta aí. a gente respeita, igual você diz, né? Uhum. Eu também não é a minha fórmula, acho que se tiver um caminhada que eu vou, sou bem dessas também. Uma passeata, uma passeata e tudo, não vou queimar as coisas na rua, porque eu gosto de sentar e dialogar, assim, de forma inteligente. Mas, é o nosso jeito. Ficou, compartilho aí. Gravar um podcast. De ser assim mesmo, né? De não acabar atacando. Mas na realidade, tu tá certo em falar que a gente não deve dizer como a outra mulher deve se expressar sobre isso, né? Na verdade, você tem toda a razão mesmo. Eu acho que eu acabo me estressando um pouco quando eu vejo alguma menina tentar explicar o machismo assim, talvez no berro, no grito. Mas é real isso que tu falou, porque muitas vezes pode ser que ela passou por um lance muito pesado que eu não passei, então eu talvez não tenha aquela revolta que ela tenha. Então foi importante ter falado isso. Às vezes a pessoa ela nem tem oportunidade de pensar de outra forma, sabe? A pessoa... Sim, tem toda a razão. É verdade. Tem razão. Eu só quis apontar isso mesmo para o pessoal que tá ouvindo. Legal. Identificar. Não, perfeito, perfeito. Mas é isso. E voltando a falar aqui, que a gente tem essa oportunidade toda de diálogo num podcast, porque temos meninos fofos e conviver com eles é muito legal. Exato. Então agora a gente vai. É meio difícil a gente fugir desse tópico, na verdade, porque como a gente tá aqui, né, no programa que os meninos normalmente, né, participam e organizam, seria interessante se a gente falasse sobre como é a gente viver com um aracnofã, né, tipo um cara que curte pra caramba o Homem-Aranha. Vamos contar tudo agora. Vamos colocar as cartas na mesa. Vamos botar as cartas, exatamente. Essa foi uma pequena invasão, a gente quer aproveitar a oportunidade. Uhum. Legal. Pouquinho. E quem quer começar? Ah, eu acho que eu posso me dispor a começar a falar, até porque eu acho que o Breno foi o último a entrar, né, nesse podcast, eu acho que ele é o mais novo membro, né? E eu lembro quando o primeiro podcast do Breno, querido, quando ele foi gravar pela primeira vez, ele estudou tanto o tema, ele pesquisou tanto o tema, e eu vi ele anotar tudo, assim... Eu não sei se foi sobre o Abutre, eu não lembro mais qual que foi o primeiro, mas eu vi ele pesquisar tanto, assim, e eu apoio muito, porque eu sou fã das particularidades das pessoas, e eu vejo que ele gosta muito do Homem-Aranha, então ele teve a oportunidade de participar, ele já acompanhava o podcast dos meninos, né, o Aracnofã. Então, quando ele foi convidado, eu vi o quanto ele ficou super honrado e super satisfeito. Quando eu vejo que ele vai gravar... Muito bacana. Quando eu vejo que ele vai gravar, a gente até cria um ritualzinho aqui de fazer nuggets, né? Antes do podcast, ele gravar um podcast, tomar uma cervejinha enquanto grava. Por eu ver que ele se sente tão bem, assim, gravar com os meninos e que ele se sente bem, eu super apoio, sabe? Que legal, que legal. E aí, tipo, você usufrui disso? Tipo, você... ele compra bastante HQ, você acaba lendo. Sim! Bom, a casa aqui, se eu pudesse, se o podcast tivesse como filmar, eu ia mostrar um pouquinho da casa, mas até tem até uma toalha pendurada na parede, colada com um super bonder, que é do Homem-Aranha. Tem, que máximo! Tem xícara, tem, cara, tem tudo do Homem-Aranha. Eu tô falando com vocês aqui, olhando pra 360, 360 tem Homem-Aranha aqui. É uma estante. A estante, a casa aqui é pequenininha, né? A gente é um kitnet e tem uma estante enorme, cheia de quadrinhos. É um sarro, assim, muito bacana, muito engraçado também. É. Pôster colado. Isso é muito legal. Muito legal. Mas antes de eu namorar o Maurício também, eu sempre gostei muito de Homem-Aranha, de super-heróis no geral, porque como eu sou ilustradora e sempre fui interessada nesse assunto, né? Tipo, acabei vendo o trabalho de outros ilustradores e tudo mais. Eu sempre curti muito ler HQs e etc. E Homem-Aranha sempre foi o meu super-herói favorito. Então, tipo, o meu quarto, ele também é cheio de coisa de Homem-Aranha aqui. Tipo, cheio de coisa de Homem-Aranha. Que legal. E quando eu e o Maurício, a gente começou a conversar, uma das coisas que mais juntou a gente foi isso. Tipo, ele perguntou o meu herói favorito. Eu falei Homem-Aranha e ele já ficou, tipo, nossa. Que tá, isso é pra casar. E descobri que ele também é super viciado. E aí, quando eu fui na casa dele pela primeira vez e eu vi aquele monte de quadrinho, eu fiquei, não, mas você vai ter que me emprestar tudo isso. Vocês são casados, não? Não, a gente é namorado, a gente namora. Olha aí, uma oportunidade. Não perca essa mulher. Não perca essa mulher, Maurício. Sério, não quero acabar, muito massa mesmo. Mas aí, ele vive me emprestando. Toda semana ele me empresta uma HQ pra eu ler. E eu já gostava de Homem-Aranha, mas com ele eu acabei descobrindo muito mais coisas sobre o Homem-Aranha. Eu não era tão ligada no Homem-Aranha, assim. Eu já tinha uma familiaridade, assim, com quadrinhos, porque meu irmão também sempre gostou bastante. Depois de um tempo, ele meio que acabou abandonando, mas eu conheci algumas coisas. Mas depois de namorar o Breno, a gente também não é casado, a gente é namorado. Breno, fica esperto, Breno. eu também comecei a... Inteira demais, gente. E eu acabei me inteirando, assim, total, com Homem-Aranha. Mas eu também não é o que eu mais gosto, tá? Desculpa aí, Breno, quando tu for escutar isso. Não é o meu preferido. Mas é isso. Então, eu nunca fui de consumir esse tipo de leitura. Porque culturalmente na minha casa nunca teve. Não temos homens, e culturalmente homens sempre lê mais quadrinhos. Uhum. Teve muita leitura clássica, esse tipo de coisa. Mas quando eu conheci o Eric, a gente se identificou muito. Porque a gente gostava muito de desenhos animados, desse tipo de coisa. Então a gente sempre foi muito parceiro, assim, sabe? Dessas coisas. Legal. E aí, somos das antigas, né? Aqui no Aracnofã, digamos assim. E o Aracnofã no início... deu muito trabalho pra ele, eu ficava vendo assim, tadinho, esse não vai dar certo, será que vai dar certo? Nunca desmotivei ele, não era isso que eu fazia, não. Mas eu vi um esforço muito grande, e custava, o negócio custou se mover, né? Mas foi muito legal quando começou a crescer, e ele foi encontrando pessoas que se identificavam. Gente, aqui em casa tem muita coisa. Eu imagino. É muita coisa, assim. O sonho dele é um cômodo só pra essas coisas. Porque onde a gente mora, ele é muito pequenininho. E ele é muito gracinho de marido, assim, muito consciente. Ele não deixa tudo muito à vista. Porque hoje, onde fica a coleção dele, é também quarto do bebê. Então, a gente tem um móvel todo fechado, assim, de revistas. Então, até pra não ficar exposto ao tempo, essas coisas, a gente optou por deixar fechadinho. Mas tá lá, guardado, com muito amor. E ele consome... de tudo um pouco, assim, sabe? Uhum. Igual você falou, canecas, blusa, revista, sai um negócio do outro lugar, ele compra, ele importa coisas, mas tudo muito consciente, muito com o pé no chão. E eu acabei aprendendo muita coisa por causa dele, tipo, universo meio-meio. Gostarem disso, cara. Eu consigo... Os homens, assim, que eu convivo... Os homens que eu convivo, assim, de amigos, eles não são muito ligados a quadrinhos, né? Então, a primeira pessoa que eu me relacionei tanto, eu digo de relação, de amizade mesmo, assim, né? Foi o Breno, sabe? Que eu vi que ele era tão ligado a quadrinhos e eu achei aquilo... Eu achei realmente ele mais especial por gostar disso, sabe? Exatamente. Eu achei muito sincero ele gostar tanto. Porque tudo... Eu acho que cada pessoa gosta muito de alguma coisa. Eu acho que isso deixa ela muito especial, sabe? É legal a gente apoiar isso também, né? Isso! Maurício me contou que ele tinha entrado pro Aracnofã. E, tipo, eu achei super legal, porque é uma coisa que ele gosta bastante. Uhum. Eu vejo que ele dedica bastante a isso, né? Eu vejo que é uma coisa que ele sente muito prazer fazendo. Então, super apoio tudo isso que ele faz. Eu, na verdade, sempre escuto os programas, na verdade. E a gente acaba comentando juntos depois. E Homem-Aranha tá presente, muito presente, na verdade, no nosso dia a dia. A gente sempre faz maratona dos filmes. Que massa! Faz referência sobre isso e a gente tá sempre lá conversando sobre. Então é uma coisa que meio que já faz parte do nosso relacionamento, sabe? Então, muito legal. É bem legal. No início, o Eric passava horas e horas e horas gravando, gente. Muito tempo. E teve um momento que eu comecei a falar com ele, amor, eu quase não estou te vendo. Mas assim, vamos dividir a razão, vamos lá. Mas não uma forma de ciúme, sabe? Assim, é porque realmente ele ficava muito tempo. Agora tem aí, temos Breno, temos Maurício, ajuda muito isso. Exato. Faz com que o conteúdo do site seja mais rico, eu acho. E ajuda a pessoa em equipe. Mas eu gosto muito disso nele. Essa particularidade da personalidade dele de gostar do Aracnofã. Eu acho que os nossos namorados se dão tão bem. Eu também escuto, às vezes, o podcast, não escuto sempre, até porque eu não acompanho como a Gabi acompanha, ele já acompanhava também, né? O Homem-Aranha. Então, às vezes, eu nem escuto porque eu fico meio perdida, sabe? Às vezes eu fico meio perdida. Mas das vezes que eu acompanhei, eu acho que é tão engraçado, assim. Eu acho divertido escutar eles, sabe? Me parece que eles se dão bem, então é mais um motivo pra que eu apoie, sabe? Eles são muito amigos mesmo. O Eric não tem amigos, assim. Aqui tão próximos em Minas, igual tem esses meninos aí. Eu falo que se eles morassem perto... Deus amigo, Deus amigo. A gente não ia ter tempo pra nada mesmo, porque com certeza ia morar um na casa do outro. E isso é muito legal, é algo que a gente tem que valorizar mesmo, sabe? Bacana. E assim, não sei se vale, é algo que entrei no podcast, mas dentro da minha faculdade teve um momento que a gente foi estudar o comportamento do consumidor, uma coisa mais psicológica disso. E o tema que o professor escolheu pra dar exemplo... foi os fãs de Homem-Aranha. E por que que eles, sério, gostavam de Homem-Aranha? Foi, que foi, gente, e foi muito legal. Porque tudo ele descrevia o Eric, assim, sabe? É uma pessoa mais na dele. E gostaria de marcar alguma coisa na história. E assim, é uma pessoa mais jovem. E que é ousado, mas é tímido. Umas coisas assim. Gente, era a descrição do Eric perfeito. E os adjetivos do Homem-Aranha são coisas tão legais de coragem, de querer fazer mudança, sabe? De honrar os pais, honrar as pessoas que são mais velhas. Eu acho que o Breno tem um lancezinho meio Peter Parker mesmo. Assim. Isso, exatamente. Isso é muito legal. Eu gosto bastante do Maurício também. Os fãs do Homem-Aranha que estão ouvindo vão se identificar. É muito legal. Peter Parker é um fofo. Sinceramente, ele me irrita. Ele me irrita, assim. É, né? Querido. Ele é meio tapado, mas enfim. Bah, mas o Peter nos filmes eu acho um horror. Me desculpe. Mas todos eles? Menos o último, que é o. Tom Holland. Esse eu achei que ele teve mais a ver, mas até então os que eu vi todos os filmes também. Os primeiros. E, sério, eu realmente acho muito ruim. Tipo, Peter Parker, né? Os primeiros filmes, assim, do Tobey Maguire, eu gosto muito dos filmes. Os filmes são incríveis. Mas, assim, quer dizer, o 3 não. Mas o 1 e o 2, eles são muito bons. Mas o Tobey Maguire, gente, eu não consigo. Eu e o Maurício, antes da gente assistir o Homecoming, a gente foi maratonar todos os filmes do Homem-Aranha, né? E, gente, eu não conseguia levar a sério o Tobey Maguire. Meu Deus, aquela cara de sonso dele. Exatamente, a cara de sonso. Putz, que mas eu gosto do Andrew Garfield e gosto também do Tom Holland, eu gosto dos dois. Mas eu digo que, tipo, mesmo o Peter dos quadrinhos, ele me irrita, sabe? Tipo, ele é meio tapado, ele é... Enfim. Ele é mesmo. Ele faz umas piadinhas, assim, bem que eu acho que é a cara do Breno. Exatamente. Gente, eles fazem piadinha aí, hein? Na moral. O Breno só faz cada piadinha que tá louco, muito boa. Não vou nem comentar. Nossa, essas piadinhas, sim. Eu falo, amor, para, já deu. É, Magarin. Vou tomar vergonha. Magarin faz uns comentários engraçados também. Faz mesmo, gente. Maurício disse que é o aprendiz dele, né? Tipo, sofro. Mas... eu acho que a gente talvez poderia, de repente, comentar o que a gente... leu do Homem-Aranha, ou falar de super-heróis que também a gente gosta. A gente já falou um pouco, mas mais focado nas heroínas, né? Pode ser. Eu não li muitas coisas do Homem-Aranha, mas eu li o Caído Entre os Mortos e eu devorei, assim, muito, achei muito foda, achei muito massa mesmo. Quando você falou isso, Maurício aqui do meu lado, ele já ficou, tipo, louco, tipo, meu Deus, essa história é muito boa. É muito boa o Caído Entre os Mortos, assim. E eu acho legal porque eu não sou tão conectada, assim, com o Homem-Aranha, não sei tanto sobre... Mas eu acho que mesmo não sabendo muito, é bem tranquilo, a quem estiver nos ouvindo aqui no podcast, se alguma menina ou menino não tem tanto conhecimento do Homem-Aranha, eu acho que é tranquilo ler sobre o Caído Entre os Mortos, né? Tu consegue, é fechadinho, né? Ah, legal. Eu vou procurar. Uma coisa que me desanima, eu não sou de consumir os quadrinhos do Homem-Aranha, mas uma coisa que me desanima são essas histórias muito extensas, então... Já gostei da dica pra dar uma olhada, pra dar uma lida. É, quem quiser também tem até a tweetcast dessa edição aí que você comentou. Essa do Caído Entre os Mortos tem quantas edições? Ele é bem grossinho, assim, na verdade, né? Tem. Não sei. Eu sou muito visual, gente. Então o que eu que eu gosto do Homem-Aranha são os filmes e os desenhos animados. Gosto. Nossa, muito. O desenho das antigas é bem engraçado, né? Ele é engraçado. Mas tem o Spectacular Spider-Man, que é um desenho bom pra caramba. Quem gosta de desenho aí, é você que falou, né, Josi, que você gosta, né, e você não conhece tanto de Homem-Aranha. Tá aí um desenho que, tipo, indico forte, porque esse desenho é sensacional. Infelizmente. Você já assistiu? Uhum. Ah, então tá. Então indico pra quem não assistiu ainda. Mas acho que o pessoal já assistiu tudo. Mas enfim. E a Carol? Cadê a Carol? Ah, a Carol sumiu. Oi. Nossa, é mancada. Como é que eu vou falar as coisas que eu já li? Eu acho que é melhor eu entrar nesse quesito. Mas eu vou pegar um ganchinho e aproveitar. Eu lembro, assim, uma das primeiras histórias dele que eu li foi A Última Caçada de Kraven. E eu fiquei, assim, alucinada. E aí eu comecei a consumir várias coisas do personagem, comecei a ir atrás. E eu me identificava tanto com ele, assim. Eu lembro de ler várias vezes e tomar uns tapão na cabeça, porque eu lia no escondido no livro de geografia. E, gente, eu acho que eu sou mais velha que vocês. E na minha época, quem lia quadrinho, tipo, era pra apanhar mesmo. Então a gente tinha que ler escondido. Não era legal, não era coisa de menina também. E eu adorava isso, então eu me identificava com aquelas sofrências horríveis dele, com aquela fase adolescente. Nossa, como eu conversava com o Peter. Muitos e muitos anos. Isso é muito legal. Identificação total. Da hora. E qual que, perguntar pra vocês aí, uma por uma, qual a personagem? Eu acho que a Gabi deixou claro que é o Homem-Aranha o preferido dela, né, Gabi? É, o meu preferido é o Homem-Aranha. E o teu, Josi e Carol, qual que é o super-herói que vocês mais gostam? Sim. Nossa, tem que ser dentro do Homem-Aranha ou não? Não. Gente, deixa eu falar. Marvel, talvez, não sei. É, deixa eu falar. A Tempestade. Eu sou louca com a Tempestade. Ah, ela é demais. Não só pela personalidade dela e tudo, mas também porque ela é negra, me identifico muito. Eu sou morena também. E assim, ela é muito inteligente, ela é na dela, sabe? Ela é poderosona. Nossa, eu já queria pintar meu cabelo de branco. Adoro. É. Só que muita gente me desaconselhou, a minha irmã, ela é cabeleireira, ela falou, filha, não mexe com isso. Mas eu ainda sonho com a peruca branca, entendeu? E... acho que a Gabi vai te apoiar aí a pintar o cabelo, né, Gabi? É. Nada que um cosplay não resolva, né? Exatamente. É verdade. Mas precisa emagrecer aqui, então. E o teu, Carol? Qual que é o teu? Ah, gente, é difícil, mas assim, eu acho que é o Homem-Aranha. Eu olho pras coisas na minha casa, assim, é assustador. Eu tenho uma loucura pelo... Eu adorava demais. Eu sou física, gente, sem educação. E eu fui fazer física por causa do Stark. Porque eu pirava naquela armadura. Mentira. Eu achava aquilo sensacional. E eu enlouquecia, eu falava, gente, não. Aí depois eu caí na realidade, que eu não era nem tão inteligente, nem tinha metade da grana dele. E aí eu resolvi só terminar a física com astronomia. Então eu fui. Mas a minha parada mesmo, assim, o Aranha, ele me acompanha, o Peter me acompanha faz muitos anos. Muitos e muitos anos. Nossa, acho que galera de outros podcasts, até de outras editorias vão ficar bravas, mas eu sou maluca por ele. Né? Até hoje eu adotei um gatinho esses dias, porque um amigo meu pegou o gato, a filha teve uma alergia horrorosa, passou super mal. E aí não tinha pra quem deixar, eu falei, não, me dá, mas eu vou mudar o nome e ele vai chamar Peter. E eu acho que é genial. Que porque ele espanca o meu Kraven todo dia. Eu chego, o meu Kraven tá jogado no chão. Eu falo, eu dei o nome certo pro gato. Não. Eu gosto muito do Demolidor, admito. É o que eu mais... Eu gosto da personalidade dele, eu gosto do poder dele. Acho muito massa ele ser cego e ter todos aqueles outros sentidos super aflorados. Muito legal. Eu acompanho, eu leio os quadrinhos do Demolidor. Yeah. E, cara, eu acho muito massa as histórias dele, sabe? É legal. Ele é legal mesmo. Ele é muito legal. Eu gosto muito das fases, aquelas percepções deles, aquelas imagens com as ondinhas. Nossa, quando ele tá muito lindas as ilustrações. É muito a série dele ficou muito foda, gente. A série dele também. Mas o filme é uma bosta, né? É. Ave Maria, aquela Electra também, que vergonha. Que vergonha da Electra. Mas na verdade, eu nem consegui ver inteiro aquele filme do Demolidor, assim. Desceu, nossa, assisti porque eu tava no cinema, não tinha jeito, aí eu ficava. Ai, tu viu no cinema ainda, meu? Eu vi. Fiel. Eu vi. Triste. Mas a gente faz... Nossa, eu já vi várias coisas horríveis dessas, assim, mas como tava no cinema, eu falava, vai, tamo aqui, a gente fica. Pera, né? Então, gente, a gente tá chegando aqui no final. É, o pessoal do Aracnofã só pediu pra gente avisar que eles já estavam há um bom tempo já planejando esse episódio pra chamar as meninas pra participar. Só que daí, coincidentemente, surgiu essa campanha legal aí que a Podosfera tá fazendo, que é, se chama o Podcast Delas, é uma hashtag lá. E se vocês quiserem saber mais sobre, pesquisem na hashtag, que vai ter bastante programas convidando as meninas para participar. É uma campanha super da hora, que é, incentiva, né, os podcasts que não têm tanta participação feminina a chamar as garotas para participar. Então fica aí a dica para vocês pesquisarem e se sentirem bem-vindas. E é muito legal. Uhum. Vamos gravar mais. Vamos, ficou muito legal. Agradeço aí também pelo convite, né? Primeira vez que gravo um podcast, muito massa. Ainda mais por um motivo tão bacana, né? Que é falar das mulheres mesmo nesse meio, né? E conhecer vocês três, não conheci ainda. Prazer, sim, foi muito conhecer todas. Foi legal ter essa interação, gostei de falar com vocês. Eu já tinha gravado. Mas esse com certeza foi o melhor. Isso vai marcar o Aracnofã. Nossa, que graça. Vai detonar, a galera vai ouvir muito, vai ser o mais comentado. Isso, boa. Mas também agradeço pro pessoal ter chamado. E se alguma de vocês quiserem fazer aí um jabazinho, falar sobre o trabalho de vocês, alguma coisa, essa é a hora, galera. Ó, eu já vou pegar esse link agora, porque eu já falei aqui com o Maurício, com o Breno. Gente, eu sou casamenteira. Eu sou fotógrafa de casamentos. Ah, que pronto, lá no Instagram. É. É Lely Matos, _. Tô casando todo mundo, gente. Um cupido, só que tu não tem uma flecha na mão, tu tem a câmera, né? Exatamente, gente. Olha a identificação com o Peter. Hã? Hã? Câmera? Boa, verdade. É muito legal, assim. Sigam lá, dê uma olhadinha no meu trabalho. Gente, é o caso do povo mesmo. E eu adoro uns casamentos diferentes. Eu fico imaginando o casamento dessas meninas como que vão ser. Topo de bolo, Homem-Aranha. As músicas de casa, as músicas do Homem-Aranha, vai descendo uma teia no altar. Se ele não entrar com a roupa do Homem-Aranha. Yeah, olha, a gente tem também a Gabi, né, que é a ilustradora. Gabi, fala um pouquinho aí também do teu trabalho. Assim, né? É verdade. Já divulguei o meu podcast no Tripcast, que é o Sketch Guide. É um podcast que eu e meu amigo Douglas Fear. É, nós dois somos ilustradores e a gente fala sobre design e ilustração nesse podcast. Que legal. E também, né, quem quiser conhecer o meu trabalho, quiser, sei lá, ver um pouco acompanhar, do passo. Né? Acompanhar, uhum. Sei lá, pedir alguma encomenda, só, sei lá, dar uma divulgada e tudo mais. Se quiserem, é só me seguir lá no Instagram, é GabitosatiArte. Eu também tenho o Twitter, que é GabitosAti. Eu posso passar todos os links aí, vocês me sigam onde vocês quiserem, me busquem, falem comigo. Enfim, é isso. Já sou fã. Obrigada. E a gente também tem a presença da Carol, né? Editora da Panini, como foi dito antes. Peso essa Carol aqui, hein? Botou respeito. Botou respeito. Mas muito legal participar com vocês. Eu já tinha participado de outros com os meninos, a gente fala sobre lançamentos, enfim, um milhão de coisas, mas é legal poder passar essa outra visão, né, e dividir isso com vocês. Apesar, eu sei, assim, a gente tem que agradecer o convite deles por terem pensado nisso, por terem proposto. Foi muito, muito, muito legal mesmo, gente. Valeu, Zata. Isso. Por sinal, Carol, se estiver precisando aí de algum job ilustrador aí, pode chamar. Máximo! Bora! A gente faz vários... Eu tô pensando em vários projetos que a gente... Como eu faço essas coisas juntos aí no paralelo, né? De editar ou de produzir material extra. Vamos ver se a gente faz um coletivo, a gente. Nossa, aí com alguma coisa. Que lindo profunda. Isso! Bora! Bora lançar alguma coisa. Super top. Mas... Ah, fechou. Eu não tenho nenhum... Eu sou estudante ainda, né? Como eu falei no início do podcast, de arquitetura. Então, se vocês quiserem construir uma casa... Se vocês tiverem aí alguma... Se quiser ir, né? De repente, melhorar uma praça da cidade, aí alguma coisa urbanismo, me chamem. Mas é isso, eu também trabalho com aquarela. Mas eu não divulgo o meu trabalho, assim. Eu boto mais por diversão mesmo, né? Mas muito de qualquer legal. Forma, se alguém tiver interesse em acompanhar, ou alguma de vocês, meninas, que estão aqui junto comigo nesse momento, alguma dica de aquarela, eu sou super disposta a falar sobre isso. Futuramente darei algumas aulas aí de aquarela também. Tenho encomenda pra você, minha filha. Olha, passa pra gente no Face, a gente divulga esses cursos isso. Depois. Bora, meninas. Isso. É, caso alguém queira acompanhar, eu posto de vez em quando, assim, no meu Instagram, algumas ilustrações, é @13do10, tudo escrito, não tem número. E é isso, gente, querida. Show. Bacana. Ah, bom, então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa e espero que a gente tenha a oportunidade de aparecer aqui mais vezes, né? Oh, eu tenho que agradecer ao marido, que ele fez quase um piquenique pra mim aqui. Nossa, gente. Verdade, né? Sobreviveu o tempo da gravação. Gente, tem cesta de fruta, tem pipoca, tem pacote de biscoito e um samambaio. Samambaio pra decorar, né? Exatamente. A gente grava tudo direto do piquenique, todo mundo. É. Mas é isso. Obrigada, Marias. Muito obrigada pela companhia. Adorei conhecer todos vocês. Um prazer. É, obrigada, pessoal. Muito, muito bom, gente. Obrigada. Precisamos gravar mais vezes. Se eles, né, assim, eles abriram essa oportunidade pra gente, se eles não abrirem, a gente dá o nosso jeitinho. É, muito obrigada também por quem tá nos escutando. Sim. Divulguem esse programa, por favor. É importante pra gente, pra todas as mulheres e enfim. Indiquem. Meninas que estão ouvindo. É, obrigada. Fala o que vocês acharam e é isso. Valeu demais. Acompanhando aí os meninos no Aracnofã. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Acabou. Acabou. Acabou. Acabou. Acabou. Yeah.